estabilizado na final do RNAV com no 714. Complete a aproximação RNAV, chame a torre 1186 ou no 714. S4, boa noite. Objeto 6701, redução 2190 nós, descida autorizada até o nível 040. 2190 nós, 040, web 6701. Argentina 1910 on ground at 1H, right Alpha, and Juliet Gate 10. De transferência de comunicação. Mas eu 1015, o Robert Fox Bravo. 10, Argentina 1910. Whiskey Fox Lima, livre pouso no 7, 120089. Gente, Fox Lima. Argentina 1910. Oi, Salvador, boa noite. Gol 1714, passa 372. Baixo checado. Gol no 714, autorizado pouso, pista 10, 120 graus, 08 nós. Dirige pouso, 714. Salvador, Argentina 1910. Argentina 1910, complete taxi, Juliet in Alpha Gate 11, 1-1. Final ILS, torre 1186, ao meu Fox Bravo. 186. Firmware. Roger. Salvador, Papa Romeo, Romeo Fox Bravo. Romeu, Fox Bravo, continua a aproximação, aguarda pista livre, confirma pista no zero ou vai circular no 7? Ah, pode ser no zero, né, senhor? Ciente, continua a aproximação. O Fox Lima, frequência livre. Ciente, Lima. Desça para 2000 pés, ajuste 1015, informe localizador. 2015, informe localizador, 6701. 6701 para espaçamento com tráfego à frente, curva à esquerda, vou ir na proa 050, intercepte localizador. Tráfego da 7.5 milhas à sua frente, já bem reduzido. 050 de proa. Está reduzindo. Sete. Trânsito Salvador, boa noite. Vou 643 com a Alfa na Bonf. 643, via chegada a Bonf, desse mantém o 040. 040 na Bonf, vou 643. externo, Romeu Fox Bravo. Gol no 714, solo 22, direita Alfa, Juliette, portão 5. 015. 3000, 1500, 0, 3, 1, 7, 0. Pista livre agora, autorizado o pouso. Aciente, o Romeu Fox Bravo. Mas qual é a parte que a gente pode deixar a aeronave do estacionamento? Boa noite, transmissão, boa noite, desça para o nível 050, chegada a Mari, vigilância radar. Chegada a Mari, é o 050, boa noite, transmissão. Objeto 6701 no Passaduna, complete final ILS, torre 1 no 86. 86 passou a torre, conseguiu. Boa. Boa noite, sou objeto 6701 no Baixado Travado na sua escuta. 6701 aguardando pista livre, vento 130.08 na nossa. Aguardando pista livre, 6701. Desça para 2000 pés, ajuste 10116, reporte localizador autorizado LS. Agora 1016, descendo para 2000 pés, reportar estabilizado, 3170. Fox Bravo, libera a direita agora, cruza Alfa via Kilo, Pátio 3, tá ali. Certo, cruza Alfa via Kilo, Roberto. Foi 6701 no pista livre, 130.08, autorizado o pouso. Livre, pouso, pista 10, 6701. Fox Bravo, aguarde sinalizador. Cruzador, 33170. 3170, passadona, complete final ILS sem um glide, chame torre 1186. 3170, Torre Salvador, boa noite, 33170. 18, prossegue via Alfa e Juliette, portão 4. LS, X-Ray da 1-0, curva à esquerda, vou ir na proa 205, limite ao localizador, gol no 643. Esquerda 205, limite ao LAC, gol no 643. 9908, informação Alfa. Ok, total, aguarde cópia em 3170, autorizado por 130-08 mais. Autorizado. 96, corrijo, gol no 896. Autorizado pro Odisseia Vitor 368 para o RNAV da 1-0. Desça para 4.000 pés, ajuste 1015. Tá falando 368, tá presente. Tá quase grave. O 643 vai atingir o 040. Desça para 2.000 pés, ajuste 1015 no 643. 2.015 no 643. Para o pushback, acionamento, TAM 3520, gate 2. 3520, tem um tráfego à sua retaguarda estacionando no 4, após o tráfego está livre, você puxa. Após o tráfego estacionando na posição 4, livre pushback e posterior acionamento, 3520. Para o localizador, curva esquerda na proa 130, informe estabilizado. Esquerda 130, informará estabilizado. Voo no 643. 3170, prossegue via Alfa até antes da Juliette, aguardando a liberação do portão. Alfa, Romeu Juliette. Confirme chamando o sol. É o log 6514, autorização 340 Guarulhos. Ok, para a cota aguarde 118.612. Ok, aguardamos 18.612, obrigado. O total 9908, aguarde só mais um instante para a cota. Afirmativo, possibilidade lentamente pushback acionando enquanto o senhor prepara a nossa autorização. Boa noite, também. Passaduna, complete final ILS sem o glide, chame a torre 1986. 86, agora 945. O Velog confirma o nível do 65 no 4? Log 65 no 4, confirme nível. Reduza para a velocidade de aproximação. Matiu. Sua redução, bom. 896. Torre Salvador, agora 643, boa noite, passando externo, baixo chefão. Três autorizado, pouso no zero, deslocado a 90 metros, 130 com meia dúzia. Assim, autorizado o pouso, está 1-0 para o voo 9643, a gente está 90 metros. Total 9908, cópia. Autorizado Guarulhos 360, Aperuísk 58, decolagem pista 10, curva direita, gole Gonza 198, 5562. Guarulhos 360, Aperuísk 58, decola da 1-0, curva direita, gole Gonza. Controle 198, transponder 5562. Pronto para posicionamento, total 9908. Autorizado, time tax. Para a tax. Se está aguardando tráfego da companhia para ingressar para o portão 2 ou 3170. Para o táxi TAN 3520, está com 1-38 a bordo, 2:50 está alternando Recife. TAN 520, vamos no ponto de espera, 1015 o ajuste. 1015, vamos lá no ponto de espera, TAN 3520. Mandou uma boa noite, voo 1896. Reduzindo, tá. 2 milhas para o 372. Boa noite, 196, aguardando pista livre, 130 graus, 0612 a nós. 3170, pode ingressar, portão 2. Boa noite, graças. Gol 643, no solo aos 38, libera a direita, Alfa e Juliette, portão 9. Direita, Alfa e Juliette, portão 9, gol 643. Lorde está na escuta em 18,62. Só um instante para cópia, Vlog. Ok, que eu estava fora da frequência, segui aqui agora. Obrigado. Boa noite, 96, autorizado pouso, pista 10, 130, 08, nosso. Boa noite, 96, livre pouso, 10, baixo da trampa. Vlog 65 no 4, cópia. Pronto, na escuta. Autorizado 340 para Guarulhos, sua rota é a Peruísque 58, decolada pista 10, direita, Gole Gonza, 198 e 5564. Ok, 340 para Guarulhos, a Peruíbe 58, decola pista 10, Gole Gonça, 198-564, log 65 no 4. Chama pronto, Velog. Chama não. Salvador, boa noite, azul 4062, cruza 190 para 150, tem a Alfa. Azul 4062, autorizado chegada a Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador. Na Mari, desce para 2000, vai reportar no localizador, 4062. Solo log 9871 para puxa acionamento. Vlog, só um instante da push. Temativo. Total 9908 para o táxi. 3 a bordo, 3 e 30, Alterna Galhão. Visado até o ponto de espera. Informa pronto, 1015 ajuste, 9908. Vai lá no ponto de espera, 9908. Ponto espera, está 3520. Ali mantém 3520. Ali mantém 3520. Ficou no 896, no solo aos 40, libera a direita, Alfa e Índia, portão 3. Alfa e Índia para o 03, 1896 da Gol. O Vlog livre, puxa, me táxi. Puxa, mora pro táxi, o log 65 no 4. Só 3520, tá livre, 130-612. Tá livre decolagem de 130-612, tá 3520. Ponte espera pronta. Total ali mantém. Sim, mantém. 9908. Aos 4319, bom voo 198, 3520, boa noite. Controle Salvador, boa noite, aos 3520. 520, contato radar, suba ao nível 150, saída PUCA, vigilância. Saída PUCA, 150, 3520. Alinhado pronto, 9908. 9908, livre, 140, 08 nossa. 9908. Controle até 3520, pequeno desvio à direita, evitaram os cúmulos aqui na saída. Proa 070 por 15 milhas. Eficiente do desvio, 3520. Pau 9908, decolou aos 45198, bom voo. 198, total 9907, obrigado. Controle, Salvador, boa noite, total 9908, cruzando 1200 pés, curva na direita na gole, vamos lá. 9908, contato radar, suba ao nível 360, saída gole. 360, saída gole, total 990. Salvador, approach control, good evening, go 1805. We have alpha information, passing 220. 1805, descend and maintain flight level 050 via Mari arrival. Down, 50, standard arrival Mari, go 1805. Autoriza São Gole com o total 9908. O Galeão POB04. Acidente do setor sudoeste em descida. Sim, eu mantenho a pressão da subida, total 9908. Mala ponte, espera pronto,